Às segundas-feiras, pelas 8h30 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas todas gravadas ao vivo durante 30 minutos com a locutora Thaís. Espetacular é o espetáculo no ar na Antena Web, às segundas-feiras, às 8h30 da noite. Antena Web convida-te a ires até à melhor pista de dança. Uma pista de dança onde podes ouvir os melhores mixes e remixes de todos os tempos. Para que a tua noite de sábado para domingo seja passada como deve ser. Em grande. Sem conversa pelo meio e com entrada livre, Remix B. Entre meia-noite e as 2 da manhã, na tua rádio Antena Web. Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Começa agora mais um 20 Valores. Hoje, Francisco e Leandro são os locutores que nos vão dar a conhecer as suas escolhas, as suas preferências musicais. Francisco, locutor do México, que todos os domingos apresenta El Vuelo del Condor. Estreia-se no 20 Valores, depois é a vez de Leandro, mas sobre ele vou falar mais daqui a pouco. Por agora, as escolhas do nosso locutor, Francisco. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm around the wind. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try at all. I love because I love you. You mess around with me. So much loving that one heart's supposed to do. So I go around with my heart dragging on the ground, dogging me around. I'm the sorriest sight in town. I got double trouble, I got double trouble, I got double trouble. Twice as much as anybody else, oh yeah. I guess there's gotta be two dark clouds hanging over me. My future looks as bumpy as a matchbox on the sea. Every time I think that I have finally got it made, some losing cards are played. I just can't make the grade. I got double trouble. I got as anybody else, oh yeah. As anybody else, oh yeah. Antenna Web, un caso serio nella radiofonia. Me entiende, me tantea.

Estás a ouvir Antena Web. I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro. Alejandro, Alejandro. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Now my life has changed in so many ways.

ser esse amor do crescer. Saiu lá estar e agora escolheste esse alguém que te adora. Yeah.